localizador do TAN 3597. TAN 3597, estou reunindo no 895, bom posto. 895, boa. No 865, 72.000 pés, está autorizado em LS, reporta estabilizado. Autorizado 2.000, vai reportar estabilizado, 8.000. O 093, eu chamo a identificação, desce até o 050. Chegada bom, fim do 050 nós. Tô ligando 865, pode voar tudo? No 865, mantenha o perfil. Federal 9970, aciona a identificação, desce até o 060, chegada na área e reduz a 250 nós. 060, o nível, e reduz 250 nós. Afirmativo. Bom dia, Altan 3597, passando o CAV do 372, baixado travado. 61, chama agora Recife 1 251, alterna 1-3395. 251-3395, voa na 91. Apsa cargo 6570, desce para 3.000 pés, ajuste 1013. Geral 9970, desce para 4.000 pés, ajuste 1013, voando e TAP. Duna. 865, está autorizado Duna. Duna, 865. Autorizado, 3171, chame pronto para o táxi, para o 2013. Para o táxi, 3171. Aos 40, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, vai reportar aqui da Juliette, da 3597. Estabilizado, Bom 865. Bom 865, Torre 1 no 895, o pouso. 1895. Apta 6570, 102.000 pés, está autorizado o ILS voando Duna. Tá 2.000. Pode baixar o travado no 1865. Externo, baixo e chegou, gol 865. Gol 865, posto autorizado, pista 10, 920 graus, 5963, 1865 da gol. Livre, pouso, pista 10, gol 865. Gol no 9, gol no 093. 10 para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, reduz 230 nós. Próxima Juliette, tá 3597. 597, o portão previsto é o 4. A aeronave da companhia puxando no 02 vai ter que aguardar um instantinho na antes da Juliette para depois ingressar para o portão 4. 3597. Gente, aguardando 3597. Alfa 4 5, livrou, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, 8 metros. O azul, só um instantinho para iniciar. Fono 7 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 177 almas a bordo, direita, até o ponto de espera na minha escuta, reporte pronto na decolagem, um ajuste, 313, 3171. 3597, com cautela, Juliette, portão 4, agilizando, por gente, Deus. Juliette, portão 4, agilizando, trás 3597. Azul 4040, com a única equipe de solo, eu tenho uma aeronave da TAM agora saindo para o ponto de espera e tenho mais uma ingressando para o portão 4, após a que vai ingressar para o portão 04, está autorizado, chame o carro. Juliette, 865. 865, seu portão previsto é o 2, vai manter a posição antes da Juliette aguardar para ingresso. Vai manter a posição pro 02 aguarda. Geral 9970, reduza 1809, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, com 60 de grau. 200, geral. Vamos ali, ali, a pista 6570. A pista 6570, torre 1 na 895. 895. Salvador, bom dia, pra cargo 6570. Isso, reduzão 1809. 1809, 1909. Geral 9970, 10 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Isso, fecha a nossa geral. De imediato. Afirma. Além da cola. 140 graus, meia dúzia, de imediato, 3171, sul 0. Reviolinhamento, decolagem, da 3171, pistão 0. Apta, é, depois da TAM ingressando agora pistão 0 para iniciar a rolagem. Continue, aguarda a pista livre. Sente uma milha do 8 da Serra, o Apta 6570. Turno 093, desce para 3000 pés, reduz a 1709. 3000 da zona 1709. Confirmando, está chovendo na pista ou não? Tem chuva no aeródromo? Começou agora. Chuva leve, bem leve. Tivemos. Estabilizado no curso. Geral 9970, torre 1-1-8-9-5. Golo 093, segue tráfego 5 milhas na sua frente, com 1-7-0 de ground speed, reduzindo para aproximação. Autorizado, pistão 0, 950 graus, 5 nós, 13, 6570. Livre, pouso, alto, 6570. Destino a Guarulhos, aos 51, 1935, tenha uma boa viagem. 1935, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3171, cruza 1300 pés. 3171, bom dia, contato radar, sobre Matéria 360, boa Leda. 360, direto Leda, tá 3171. Para o táxi com 100 aguardo, 3 horas e 10, autonomia até Ribeirão. 4040, pole position, direita, ponte espera, reporte força para decolagem, 4040. Direita, ponte espera, chama a ponte espera, tu garante. 865, Juliette, mais, segundo mais rápido, portão 2. 02 no 65. Ajuste no 0 no 3, chegada bom. Federal, APSA tocou o solo agora, continue, aguarda a pista livre. Certo. 57052, por gentileza, agilize liberação, táxi real. Agilizando, APSA 6570. 5, bom pouso. 295-1095. Corre, Salvador, gol no 096. Mandei escuta. 570, livrando. Geral, pouso autorizado, 1509-7913. Livre pouso, Geral. Muito obrigado, Alfa. Táxi agora via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 6570. 093, bom dia, continue, aguarda a pista livre, 1013. Aguardando, 093. 10, 40, 40, mantenha o ponto de pé. Quatro, 9970, direito, táxi via Alfa, táxi lento, ok? Táxi lento via Alfa e reporte antes da Juliette. Certo. Abaixado e travado, gol no 093. Gol autorizado, 1509-1013, no 093. Cuidado, pouso com 1003, pouso 09. 40-40, após o gol na curtíssima, alinhar e manter. Lápis 6570 na Alfa, antes da Juliette. APSA, Juliette, pátio 3, atente ao sinalizador. Ok, Juliette, pátio 3, grato. 3, ao 56, direita. Vai observar a aeronave da lateral. De passagem a mesma, pode prosseguir via Alfa e reporte em sua Juliette. Passagem na lateral, Alfa e reporte em sua Azul 4040, decolagem autorizada, no ciclo de graus 8 nós, Júlio 13. Terra 1 no 3395. 317 no CR, obrigado, bom trabalho. Manda Juliette. Desce Juliette para o Pac 3, federal, até o comandante. Azul ao 58. Chame agora Salvador, melhor da Bahia, 1935, boa viagem. 1935, 4040, obrigado, bom dia, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4040, passando mil pés, perfil da U. Azul 4040, contato radar, só mantenha 340, válida. Para o 340, na proa de Leda, da presente, o Azul 4040. Portão 8, 1093. Portão 8, 1093. Só 3153, desce 2000 pés, só 3 ADLS, reporte estabilizado. 4201. Agora, 3-4 autorizado, Zulu 16, decola, pista 1-0, curva direita, Gael Leda Bridge, controle, 119-35-5161, 4201. Certo, chame pronto para puxa, Azul 4201. Duna, o 3153? Pode, e chama o localizador, o time pronto 093. Tamará, obrigado. Azul 4040, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1. Azul 4040. 5040. Melhor é Recife, frequência 125, decimal 1. 251, 4040. Coloca controle, desça 2000, via bom, pelo 0 no pequeno último. 62 Bruno, centro da Eco 360 Galeão. Eco, está 353. Gente, está 153, completa a final ILS, chamou a torre 118-95. Obrigado, chamou. Xané 6219, copia. Passa a copia, 6219. Xané 6219, autorizado pelo Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, sai da El Leda Bridge, via UPZULU 10, SMAP, direto Luvito, direto Barbacena, após conforme rota, código transponder 5162, controle 1199.35. Atente, autorizado 360 Galeão, decola 10, da El Leda Bridge, UPZULU 10, SMAP, Luvito, Barbacena, 5162, transponder 11935. Controle, o Xané 6219. Protegimento correto, reporte para o funcionamento, puxa o Xané 6219. Será que é ligado? Paulo Salvador, bom dia, o T3890, quente da informação ECO, solicita Recife nível 330. T3890, informação em curso Foxtrot, autorizado Recife nível 330, decola da pista 10, saída Puca, Caju, após decolagem curva esquerda, via Pesulo 58, Caju voa direto conforme rota, conforme plano de voo. Código transponde 5157, controle 199.35. O TAN-3890 está aprovado em Recife, nível 330 via Aproisque 58, Aracaju, prosseguindo na rota conforme o plano de voo. Decola do 10, curva à esquerda após, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador 199.35, transponde 5157, está no gate 612, plano para o Fuxa, back acionamento, TAN-3830. TAN 3890, autorizado, suporte para o táxi. Autorizado, puxa, TAN 38390. Paulo Salvador, bom dia, é o TAN 3153. TAN 3153, táxi via Alfa, reporte para ingresso Juliette. Alfa reportará por ingresso na Juliette, tá? 3153. O 759 da Gol tem condição de voar direto Duna para a fila elétrica? Chama estabilizado, autorizado fila elétrica. TAN 3153, autorizado ingresso Juliette, segue posição 341. Autorizado, posição 341. aeronave chamou o solo? Gol 1093-28, tá bom. Gol 1093, autorizado para Confins, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta a Up Zulu 16. O código transponder 5172, controle 119.35. Autorizado com 360, decola da média de curva 360, da El Leda Bridge, intercepta a Up Zulu 16. Cotejamento correto, repórter de pronto, posicionamento, push gol 1093. Boa noite, 865, bom dia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, saída Arbor Elefa, decola da pista 10 com curva direita. Up Zulu 17, Abino Up Zulu 17, código é o 5163, o controle 19.35. Correto, reporte pronto, funcionamento, push gol no 865. Solo 3890, está pronto para o táxi, POB1 no ponto 8, autonomia 3 horas e 45 minutos, alternativa Natal, no ponto 8. Solo 3890, autorizado táxi, via Pationo, Índia, Alfa até o ponto de espera da pista 10, Lastime Torre, frequência 18.95, ajuste 1093. Negócio 0-3, táxi via Índia, Alfa, se mandou ainda 9-9-5, ponte táxi na 4201 livre, puxa, pode pro ataque. Estabilizou o LS, gol 1759. 1759, completa LS, torre 118.95. 0, está com a espera do 10, pronto para decolagem, observando o tráfego nacional. 1-3-8-9-0, após 0-9, está final, ali mantém, capítulo 0-0. Após o tráfego, ali mantém, capítulo 0-9. Torre Salvador, bom dia, 1-7-5-9, externo, baixo trabalho. 1-7-5-9, 100 graus, 0-3-9, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, 1-0, 1-7-5-9. É o Leda Bridge. Código 5166, controle 199.35. Regina, código transponder 5166. E a rota é Up Zulu 90, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme a rota. Após o pronto passamento pushback, gol na 963. Sente azul 4201, deixa eu entrar em contato aqui e agilizar. Salvador, Xané, Via 2, segundo 1, está no pushback nessa lá mesmo. Xané, Via 2, 1, mantém a posição, agora de autorização, push. Aguardando, Via 2, 1. Solo aqui os 3, direita, solo 219. 1219. É 3890, vento 100 graus, 039, autorizado a decolagem 1019. Autorizado a decolagem 1019. 759, Livona, Cisputa. Gol 9759, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Azul 4201, autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, Leste Meia Torre, 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3. Bom dia. Xané 6211, coordene com a equipe de solo, após a passagem da Embraer da Azul, está autorizado push, posição 5, pátio 1. Após o Azul, deve pushback em acionamento, Xané 6211. Da Juliette, gol 1759. O 1759 mantém a posição após a passagem da Embraer da Azul. Autorizado ingresso, vai seguir a posição 1, parte 1. Posição é confirma após a passagem do Azul? Após a passagem da Embraer do Azul, está autorizado ingresso na Juliette, vai seguir para a posição 1 do parte 1. 1 no parte 1, sempre. Vamos, vigilância. Está presente já, bom, vigilância, 3890. 104, bom dia. Aguarde pra corta. Uno 30, tô com nível 190 autorizado, confirma. Excelente, aguarde coordenação, encontra 351-514. Possibilidade de voar a Caju, tá 3890? É, 3890 é ainda negativo devido à aeronave orientada na aproximação com o centro. Na escuta, obrigado. Para Caju, em vez de voo 130 via Golf 677, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, sai da Puga, transição Caju, código 0260, controle 199-35. Planejamento correto, repõe para o posicionamento e puxa o 355-94. Afirmativo. Chamou o solo? Tá livre, reporte para o outro táxi, 1963. Azul 4201, bom dia, obrigado. Salve Salvador, bom dia, Azul Alfa, Play Alfa. Bom dia, Azul 4201, passando mil pés na saída da El. Azul Alfa, Play Alfa. Direto Leda, Azul 4201. Azul Alfa, XR Alfa, autorizado reboque até a saída do Bate 3. Alfa, XR Alfa, iniciando reboque até a saída do Bate principal. Salvador, aqui é o 62 do nono, próximo táxi, reportando em próximo aborto, apenas 3 horas e 40, está alternando Guarulhos. MPOB, o Oxane 62 e o nono? 105. Oxane 62 e o nono, cruzado táxi via parte 1, Índia e Alfa, teu ponto de espera da pista no zero, Lacha Me Torre, 198-95, ajuste no zero no 3. 295 no ponto de espera, Oxane 63 e o nono. Bom dia, Delta 357, Cente da Fox, 0904.com, de autorização. Bom dia, TAM 3597, mantém escuta, voz de cópia. Mantém mantemos a curta 3. XR Alpha, confirme posição que vai acoplar. O pato principal 08. Sente. Dois Salvador, muito bom dia. O Xanar 62 e o Nuno, quanto espera dar um 0 pronto? 62 e o Nuno, bom dia, linda cola. Título 0, vento variável 039. Nem decola da pistola no zero, está né? A 2 ou no 1. Boa noite, 65. Mantenha a posição. Minutos, alterando Campinas. MPAB, gol 963. 126. Nascente, autorizado táxi via Patrona, Range Alpha, deu ponte perto da pista 190, lá chama a torre, 18.95, ajuste 10 no 4. Autorizado táxi, Patrona, Range Alpha, é o ponte pedal 10. Torre 18.95, ajuste 10 no 4, gol 963. Paulo Gol no 093, vou te dar aqui a portão 8. Gol 10093, mantém escuta. Gol no 865, coordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o push, posição 2, parte 1. Afirmativo, coordenar, após passagem, aeronave da companhia, deixa o táxi do 965. Solo, bom dia, Rio 5973, sendo a informação é. Rio 5963, bom dia. Prepare saída Puca, transição Caju, aguarde para cópia. Puca, Caju, mantendo escuta para cópia. Afirmativo, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave em retaguarda. Está autorizado iniciar o push após pelo táxi. Lá 234, controle 119.35, voou. Lá 35, obrigado, até a volta. Quando o pelo desça 3.000 pés, 1014 no altímetro, o número 49. Controle Salvador, muito bom dia, Xanar 62, 1,